Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Alô você, por aqui nós estamos chegando na sua segundona no seu rádio com mais um Baú Sertanejo. Comunicação do amigo de sempre, o Elbert Andrade. Olha, bem-vindos à sua segunda em Dia Nacional da Preguiça e nada de preguiça, viu minha gente? Vamos lá, começar mais uma semana aqui abençoada por Deus e contando sempre com a sua companhia, com a sua audiência maciça, aonde quer que você esteja com a gente. Para começar, tem Milionário José Rico, volume 21, a música Meu Coração Sem Juízo. Ainda também teremos de Paulo e Paulino, Não Brinque com a Paixão. As melhores canções tocam a partir de agora. Eu não sei por que é que a gente gosta tanto de repente de quem não gosta da gente. Esta vida é engraçada, pois a gente vive amando sempre a pessoa errada. Todas as vezes que amo, rezo tanto pra dar certo, mas eu sempre me engano. A pessoa que eu amava sempre me desiludia, não era o que eu pensava. Meu coração é mesmo sem juízo, não sabe que eu preciso deixar de gostar tanto assim. Meu coração às vezes me entristece, meu coração parece que não gosta de mim. Eu não sei por que é que a gente gosta tanto de repente de quem não gosta da gente. Esta vida é engraçada, pois a gente vive amando sempre a pessoa errada. Todas as vezes que amo, rezo tanto pra dar certo, mas eu sempre me engano. A pessoa que eu amava sempre me desiludia, não era o que eu pensava. Meu coração é mesmo sem juízo, não sabe que eu preciso deixar de gostar tanto assim. Meu coração às vezes me entristece, meu coração parece que não gosta de mim. Bah. Sertaneja. Não brinque com a paixão, amigo. Tome cuidado. Explodiu no meu peito. O coração tá machucado. Não brinque com a paixão, amigo. Ela maltrata, peguei essa doença.

te esquecer. Então se solta, faça o que eu faço, me dá um abraço, cuida de mim, pra que ciúme, sou todo seu, vem pra beijar quem nunca te esqueceu. Baú Sertaneja. Nas incertezas de um caminho que é tão doído, sem você eu já me encontrava tão sozinho. Antes de adeus você dizer, na mágoa de um sonho que acabou, dia a dia sentia você partir. Sem rumo, perdido, vou ficando aqui sem você. Sem você, nem o tempo me faz companhia. Não me arranque essa agonia de viver sem você. Sem você, o silêncio dessas horas frias são palavras que não sei dizer. Ainda amo você. Nas incertezas de um caminho que é tão doído, sem você eu já me encontrava tão sozinho. Antes de adeus você dizer, na mágoa de um sonho que acabou, dia a dia sentia você partir. Sem rumo, perdido, vou ficando aqui sem você. Nem o tempo me faz companhia. Não me arranque essa agonia de viver sem você. Sem você. Sem você. Sem você. O silêncio dessas horas frias são palavras que não sei dizer. Ainda amo você. Sem você, nem o tempo me faz companhia. Não me arranque essa agonia de viver sem você. Sem você, sem você, sem você. O silêncio dessas horas frias são palavras que não sei dizer. Ainda amo você. Obrigado, gente. Baú Sertaneja, aqui é bem melhor. Mas quando ela faz, sou eu quem corre atrás dela. ciúmes de mim. Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela. Eu vou embora e ela vem atrás, mas quando ela vai, sou eu quem corre atrás dela. Já fiz de tudo pra viver sem ela, até sair de casa pra não mais voltar. Ela tranca a porta, eu pulo a janela. Já acostumamos a nos perdoar. É o vai e volta do nosso amor. Quando ela não vai, sou eu quem vou. É o vai e volta do nosso amor. Quando ela não vai, sou eu quem vou. Mas quando ela vai, sou eu quem corre atrás dela. Ela morre de ciúmes de mim. Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela. Eu vou embora e ela vem atrás. Mas quando ela vai, sou eu quem corre atrás dela. Já fiz de tudo pra viver sem ela, até sair de casa pra não mais voltar. Ela tranca a porta, eu pulo a janela. Já acostumamos a nos perdoar. É o vai e volta, o nosso amor. Quando ela não vai, sou eu quem vou. É o vai e volta, o nosso amor. Quando ela não vai, sou eu quem vou. É o vai e volta, o nosso amor. Quando ela não vai, sou eu quem vou. Esse é o nosso baú de segunda-feira. João Paulo e Daniel, volume 6, Vai e Volta. Bruno e Marrone, versão acústico, a música Sem Você. Ainda João Paulo e Daniel, a canção Cuida de Mim. Também tivemos de Paulo e Paulino, Não Brinque com a Paixão. Começamos tudo com o milionário José Rico, Esse Coração Sem Juízo. Daqui a pouquinho, a gente volta em segunda-feira, é aqui. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O Baú Sertanejo está de volta. Programa Baú Sertanejo, recordando os grandes sucessos da nossa velha e boa música sertaneja. Lá de 1989, Teu Olhar, sucesso com Leandro e Leonardo. Depois, Poeta do Mato, com Ed e Guto. Ai, que saudade desse teu olhar. Não me queres, mas eu vou à luta. Sei que um dia de mim vai gostar. Sei que tudo está meio indeciso. Se preciso for, vou te procurar. Sei que um dia de mim vai gostar. Sei que tudo está meio indeciso. Se preciso for, vou te procurar. É bem provável que o amor adormecer. As marcas ferem, deixam cicatrizes. Quem tem que te buscar sou eu. Pra sermos felizes, sermos felizes, sermos felizes. Sei que um dia de mim vai gostar. Sei que tudo está meio indeciso. Se preciso for, vou te procurar. Ai, que saudade desse teu olhar. Não me queres, mas eu vou à luta. Sei que um dia de mim vai gostar.

nosso romance precisa parar. Por favor, te peço, não me procure, é pro nosso bem. Nós dois já sofremos por esse mundo como ninguém. E se me encontrar um dia na rua com outro alguém, fique conformada, são os espinhos que a vida sofremos por esse mundo como ninguém. E se me encontrar um dia na rua com outro alguém, fique conformada, são os espinhos que a vida tem. Fique conformada, são os espinhos que a vida tem. Fechamos mais um bloco em Dobradinha com Mato Grosso e Matias. A canção aqui, ó, Espinhos da Vida, ainda Pele de Maçã, Mato Grosso e Matias, aliás, dose dupla, né? Abre a Janela, Jean Giovanni, Valmir e Vilmar também cantou com a gente, Se Você Voltar. Ainda Marcos e Mateus, Machuca Eu foi mais um modelo também que nós conferimos. Daqui a pouquinho tem a sua. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Retornando em mais um bloco na sua segundona no Baú Sertanejo. Comunicando com você, tem o amigo Elber de Andrade, é nóis da fita, embalando o seu radinho com muita moda boa. Tem agora Hugo e Thiago, Por Amar Demais. Na sequência vem Adalberto e Adriano, Tentativas e Frustrações. Por amar demais, eu quebrei a cara, paguei pra ver. Gostei tanto dela, quis nem saber. Esse foi meu fim, esse foi meu preço. Por amar demais, levei o nocaute dessa paixão. Eu beijei a lona, caí no chão. Se hoje estou assim, é porque eu mereço. Por amar demais, ela me deixou falando sozinho. Fiquei sem amor, fiquei sem carinho. Eu fazia tudo que ela gostava. Eu deixei de viver a minha vida e vivia dela. Joguei fora os amigos pela janela, pensando que ela também me amava. Por amar demais, eu acreditei nesse amor bandido e fora da lei. O que faço agora? Ela foi embora, levando a minha paz. Eu sei o que fazer, tenha dó de mim. Tô virando o corpo pra ver o fim. Não é justo ter que pagar e sofrer por amar demais. Ela me deixou falando sozinho. Fiquei sem amor, fiquei sem carinho. Eu fazia tudo que ela gostava. Eu deixei de viver a minha vida e vivia dela. Joguei fora os amigos pela janela, pensando que ela também me amava. Por amar demais, eu acreditei nesse amor bandido e fora da lei. O que faço agora? Ela foi embora, levando a minha paz. Eu sei o que fazer, tenha dó de mim. Tô virando o corpo pra ver o fim. Não é justo ter que pagar e sofrer por amar demais. Por amar demais, eu acreditei nesse amor bandido e fora da lei. O que faço agora? Ela foi embora, levando Sertanejo. Aqui é bem melhor. Toda vez que eu tento encontrar seu gosto em outra pessoa, choro depois de várias tentativas e uma frustração. Coisa mais sem graça é deitar na cama com quem não se ama. Ter alguém ao lado, coração cortado pela solidão. Onde está seu beijo? Onde está seu cheiro? Cadê suas mãos? E as palavras loucas que nesse momento só você me diz? Feche os olhos pra tentar sentir o fogo que vem do seu corpo. A saudade queima, coração não teima, não vai ser feliz. Sei que você também está me procurando, em outros abraços vai se torturando, toda vez que finge que sentiu prazer. Volta, mas se eu perguntar, me mente eternamente, diz que foi fiel da gente, que eu acredito pra não te perder. Onde está seu beijo? Onde está seu cheiro? Cadê suas mãos? E as palavras loucas que nesse momento só você me diz? Fecho os olhos pra tentar sentir o fogo que vem do seu corpo. A saudade queima, coração não teima, não vai ser feliz. Sei que você também está me procurando, em outros abraços vai se torturando, toda vez que finge que sentiu prazer. Volta, mas se eu perguntar, me mente eternamente, diz que foi fiel a esse amor da gente, que eu acredito pra não te ou sertanejo. Tu disseste em juramento que entre os véus do esquecimento o meu nome é uma visão. Tu te veste em piedade de sorrir dessa saudade que me mata o coração. Se um retrato tu me deste, foi zombando tu disseste do amor que te ofertei. E eu em lágrimas desfeito, quantas vezes junto ao peito teu retrato conservei. Eu sei também ser ingrato, meu coração bebê já não te quer, e hoje rasguei o teu retrato, ajoelhado aos pés de outra mulher. Eu sei também ser ingrato,

O melhor do passado na sua rádio. E nessa festa maravilhosa, segunda-feira, mais uma semana que vai começando. Você ligado aqui na sua rádio preferida. O Gilberto Gilmar canta pra gente. O Abajur, na sequência, Jean Giovanni, Amante Anônimo. O inverno é tão cruel em minha vida, teu calor já não aquece o nosso lar. Teu cantinho em nosso leito está vazio e a saudade ocupou teu lugar. Ao meu lado ainda está teu travesseiro, vejo a fronha com o teu nome bordado. Amanheço acordado e o abajur aceso sobre o criado mudo me faz lembrar de tudo, um mundo de ilusão e o cobertor que aquece Sertaneja. Aqui é bem melhor. Sou eu que telefono sempre no seu trabalho. Coloco caixas de bombons em sua mesa. Sou eu que lhe mando flores quase toda tarde. O seu amante anônimo, tenha certeza. Sou eu que ponho o bilhetinho de amor no seu carro. Sou eu que me preocupo como foi o seu dia. Sou seu anjo da guarda a todo momento, protegendo você dos perigos e trazendo alegria. Sou eu seu apaixonado, sou eu, não alucinado, sou eu, o desesperado, que te ama e quer estar ao seu lado, sou eu, seu apaixonado, sou eu. E te ama e quer estar ao seu lado. Sou eu que agrado tanto a sua família. Sou eu que lhe passo dotes pelo telefone. Sou eu que fico enciumado quando sai à rua, pois provoca elogios de todos os homens. Sou eu que te

onde jurei, onde chorei. Minha proposta você aceitou, amei demais, você abusou. Meu coração você maltratou, tudo que fiz você zombou. Do que eu era nem sei quem sou. Vamos aí! Vá pro inferno com seu amor. Só eu amei. Você não me amou. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai. Eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dança. Vai lá, hein? Quero ver. Todo mundo preparado aqui? Todo mundo? Vamos assim, ó. Olha, uma salva de palmas pra você. Galopeira, nunca mais te esquecerei. Felicidade, Paraguai eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Do amor, somos filhos do prazer, nos amamos sem saber que tudo estava escrito, e o nosso amor tão bonito tinha que acontecer. Bendita seja aquela noite que seu pai e sua mãe fizeram você pra mim. Se eles não se amassem, você não existiria e eu não te amaria assim. Estava programado, hoje é fácil perceber que um casal sem saber fazia você pra mim, e um outro casal enfim fazia eu pra você. Bendita seja aquela noite que seu pai e sua mãe fizeram você pra mim. Se eles não se amassem, você não existiria. te amaria assim. Bendita seja aquela noite que seu pai e sua mãe fizeram você pra mim. Se eles não se amassem, você não existiria e eu não te amaria assim. Teodoro e Sampaio, a semente do amor. Edson Hudson, vá pro inferno com seu amor. Ainda Chitãozinho e Chororó, a noite do nosso amor. Conferimos também Jean Giovanni, amante anônimo, e Gilberto Gilmar, o abajur. Daqui a pouquinho tem as últimas do Baú Sertanejo. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Caminhando sempre com o melhor da nossa música sertaneja aqui no seu rádio, ou também você que nos ouve pela internet em qualquer canto desse nosso planeta. A gente agradece a você pela companhia. Agora tem Christian Ralph, Olhos de Luar. Na sequência, sucesso também com o Theo Ferreira e Mancini, Fúria do Desejo. Tião era um mulato forte, alegre, destemido. Nasceu do amor feito na terra em minha plantação. Pegava no cabo da enxada e cambiava o gado. Tristeza era coisa que não se via do seu lado. Depois da roça ia pra venda um copo de cachaça. Cantava, tocava viola e fazia graça. O peito largo, o riso claro, amigo dos amigos. Não tinha medo de ninguém, zombava dos perigos. Um dia ele sentiu no rosto os olhos de luar da filha do patrão. E um doce amargo, alegre e triste entrou no coração. Tião não era mais o mesmo desde que sentiu o brilho desse olhar. Sentiu pela primeira vez vontade de chorar. Mas um feitiço do olhar entrou feito veneno. O olhar da filha do patrão no seu corpo moreno. A esse olhar tinha mais luz que o sol do meio-dia. A tentação era mais forte, ele não resistia. Um dia ela chegou mais perto, um raio de esperança. Um homem quando ama fica assim meio criança. E ele então falou de tudo aquilo que sentia. Pediu desculpas por amar assim que não devia. E uma lágrima rolou dos olhos de luar da filha do patrão. Seu rosto branco avermelhou na força da paixão. Então o céu chegou na terra, quando amor existe fica tudo igual. E o amor aconteceu no meio do canavial. Mas o orgulho do patrão ainda era mais forte. A honra se lava no sangue, uma jura de morte. O fruto desse amor não pode ver a luz do dia. À noite o som de um tiro, um corpo cai na terra fria. Por 7 anos nada mais nasceu naquele chão. E a noite escureceu de vez os olhos do patrão. Mas quando é noite de luar, tem gente que já viu em meio à plantação um negro levando um menino louro pela mão. Os dois correndo pelo campo vão deixando um rastro de luz sem igual, o rastro de um amor no meio do canavial. O rastro de um amor no meio do canavial. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Toda hora a gente briga, ficamos pra lá do meio. Vira e mexe é só intriga. Que dilema nossas vidas é os dois virando arreio. Meio a tanta confusão, me pede pra ir embora. Nessa hora eu te beijo e na fúria do desejo pela cama a gente rola. E a gente faz amor, amor. É só intriga, que dilema nossas vidas é os dois virando arreio. Meio a tanta confusão, me pede pra ir embora. Nessa hora eu te beijo e na fúria do desejo pela cama a gente rola. E a gente faz amor, amor. Sertanejo. Sempre que o dia chega, eu vou lembrar de você. Sempre que a brisa soprar, o seu perfume eu vou ter. Se outra pra mim olhar, nela eu vou ver você. Se nessa noite eu sonhar, sua presença eu vou ter. Eu levaria uma vida pra te esquecer. Eu te daria um mundo pra não te perder. Por onde andas agora? Eu queria saber. Meu coração bate forte, querendo te ver. É tão difícil assim desejar e não ver. Inesquecível pra mim, eu não sei pra você. Já procurei sair descobri que o que não supera o poder. Eu te preciso, preciso te buscar além do sol, além do mar. Eu te preciso, preciso te buscar além do sol, além do mar. Além do sol, além do mar. Eu te daria o mundo pra não te perder. Por onde andas agora? Eu queria saber. Meu coração bate forte querendo te ver. É tão difícil assim desejar e não ter. Inesquecível pra mim, eu não sei. Você já procurei sair dessa, tentar te esquecer, mas descobri que o que não supera o poder. Eu te preciso, preciso te buscar além do sol, além do mar. Eu te preciso, preciso te buscar além do sol, além do mar. Além do sol, além do mar. Eu te preciso, preciso te buscar além do sol, além do mar. Eu te preciso, preciso te buscar além do sol, além do mar, além do sol, além do mar. Você e as melhores, Baú Sertanejo. Num grande amor, sabe que essa é a melhor viagem. Quem já viveu, compreendeu que no amor sempre tem passagem. Meu peito vai na direção, vai pelas ruas feito automóvel. Sinal aberto acelera o pensamento a rodar meus sentimentos, a soltar os freios. Nas avenidas desse teu olhar, pelas curvas do meu coração, vou me levando nessa estrada, entre abraços, beijos e paixões. Nas avenidas desse teu olhar, pelas curvas do meu coração, vou trafegando sem parada, sou viajante dessa emoção. O teu amor vai me levar, tenho certeza vou chegar mais longe. Pisei veloz quando arranquei a 100 por hora um coração amante. Envenenei, cantei pneu, segui a reta pista dos desejos. Sinalizei faróis e até buzina,